Quantas vezes eu me deixei levar por prazeres vazios que a vida oferece, pô? Quantas vezes? Quantas vezes fiquei calada diante deles, no meio do nada, sendo acusada, com os pés cansados de caminhar. Logo eu que botei a cara pra falar que ninguém podia calar o grito de uma geração. Só que a ação do bem e do mal entra em contradição quando a ação do coração entra em conflito com a razão, que exige meus pés no chão e minha alma quer voar. Bem mais além do que os seus olhos podem ver, é bem mais profundo que vocês podem me apontar. Deus não me pôs aqui, rapaz, pro mundo me derrubar, e sim pra eu aprender que se eu cair eu consigo levantar. Lava, yeah, o meu coração pra eu amar você estando bem. Só precisa entender que todo mundo é pecador. Quem não errou vai errar, quem diz que não já pecou. Sigo aprendiz nesse mundo de quem diz ser professor. Entender que ser raiz é reconhecer. Cantar mais novos poemas tem seu valor, assim, mano. Como até os erros têm seu valor, deixa prevalecer o amor, independente do gênero, raça ou crença ou cor da pele. Somos um, mesmo que as diferenças diferem e ferem o povo preto. Perverso o mundo se encontra, santo aqui só o Senhor. Então quem é você pra me dizer quem sou, hein? Se tu não sabe de onde eu vim, nem o quanto nós lutou. Não quero nem...